gente acharia tudo que eu faço natural. Se você ouvisse as vozes que eu sou à noite, acharia tudo que eu faço natural. Se você sentisse o medo que eu sinto no escuro, se você soubesse o mal que o sol me faz, não me pediria pra repetir revoltas banais das quais eu já me esqueci. Às vezes me assustam, outras vezes me atraem. Se você ouvisse as vozes que eu sou à noite, às vezes me assustam, outras vezes me atraem. Se você sofresse tanto quanto eu sofro com a solidão, se você soubesse o quanto eu preciso da solidão, não me pediria pra repetir frases banais das quais já me arrependi. Na verdade são dois mundos. A cada segundo o pânico aumenta e uma sombra arrebenta a porta dos fundos. Se você sofresse tanto quanto eu sofro com a solidão, e precisasse tanto quanto eu preciso da solidão, não me pediria pra repetir gestos banais iguais aos que eu não vi. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe?